Eu não sei por quê, mas hoje eu decidi que eu vou gravar o podcast sem roteiro e no quarto da minha mãe. Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, tá no ar mais um Teólogo de Quinta. Um Teólogo de Quinta que eu começo já pedindo desculpa por quinta-feira passada a gente não ter gravado, né? O Teólogo de Quinta pra vocês, me perdoem. Na verdade, eu gravei o Teólogo de Quinta pra vocês. Porém, na hora da edição, fui editar, né? Fui fazer o trabalho pesado. E aí eu notei, né? Na verdade, que não tava bom. Eu falei, caramba, eu vou gravar um podcast, eu vou lançar um podcast dessa qualidade somente pra não falhar. Eu acho que não é justo, não é honesto com quem me acompanha. Então, falei, não, eu vou falhar nessa quinta-feira, na próxima eu volto com um podcast de qualidade. É um podcast melhor. E, pra compensar essa minha falha, eu decidi fazer uma coisa, resolvi trazer uma novidade, né? Além do podcast de quinta-feira, vocês terão um podcast extra para compensar o podcast da quinta-feira passada que eu não gravei, viu? Jonathan Fernandes também sabe compensar. Então, a gente vai ter além de ter o Teólogo de Quinta dessa semana, daqui para a próxima quinta-feira nós teremos um outro podcast extra. Não sei como é que vai ser, não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu vou compensar esse podcast que eu não gravei. Pode ser que tenha saia dois teólogos de quinta na mesma quinta, não sei, pode ser, ou possa ser que eu grave algum especialzinho aí na semana, não sei, pode ser, não sei, mas eu vou trazer aí dois podcasts pra vocês aí, pra compensar o podcast que eu não gravei na quinta passada, beleza? Então, como você ouviu no início, né, na intro do programa, hoje eu tô gravando sem roteiro, e no quarto da minha mãe. No quarto da minha mãe é algo totalmente aleatório, tá? Você não precisa nem saber disso. Mas eu estou gravando sem roteiro hoje, mas eu tenho na minha cabeça algumas coisas bem concretas que eu pretendo falar. Cara, o último podcast nós falamos sobre a Champions, né? As oitavas de final da Champions League. Sugeri até uns resultados aqui. E tivemos os jogos do PSG e Manchester United. PSG me surpreendeu, pacas, né? E sem Neymar, sem Cavani, o Di Maria, Marquinhos, Mbappé deram conta do recado bem, o que foi bom. Tivemos na quarta-feira, na terça-feira, dia que eu estou gravando esse podcast, o pacato jogo de Liverpool e Bahia e Lyon e Barcelona, que eu, sinceramente, né? Poderia ter ido assistir o filme do Pelé, porque foi 0-0 ambos os jogos e não gostei, realmente não gostei. Me preocupa agora o jogo da volta, que o Barcelona tem que ganhar. O empate não será suficiente, né? E pra quem não sabe, eu torço para o Barça, estou com a camisa do Barcelona nesse exato momento que estou gravando. Cara, sabe que o Teólogo de Quinta nessa nova fase, nesse novo formato, ele é totalmente aleatório, né? Eu peço que vocês mandem perguntas para que eu possa implementar aqui no Teólogo de Quinta, responder e tal, para que as coisas fiquem melhor, né? Para que o Teólogo de Quinta tenha uma pauta, tenha um caminho a seguir. E me fizeram uma pergunta sobre criptomoedas, né? O que que eu acho sobre criptomoedas? Eu sinceramente conheço pouco sobre o assunto, porém, entretanto, todavia, eu tenho um amigo chamado Isaac, que inclusive já gravou um podcast comigo, gravou um podcast sobre o futebol acreano. Você pode conferir aqui nosso feed, né? Se você estiver pelo Spotify, dá uma rodadazinha aí pra baixo que você vai conferir esse episódio. É, ele já gravou o episódio comigo falando sobre o futebol do Acre. E ele manja dessas paradas, ele manja desse assunto, mano. Sugeri pra que ele gravasse um áudio pra gente explicando melhor sobre o que é criptomoeda, que é Bitcoin, né? Que no caso, pra ser mais específico. E o Isaac, obviamente, né, me atendeu e gravou aí pra gente. Vamos ouvir o áudio do Isaac sobre o assunto. É, então, o Bitcoin, ele é uma criptomoeda descentralizada, tá? É uma forma de dinheiro eletrônico, que ele foi apresentada em 2008, né, por uma pessoa ou um grupo de programadores, que foi denominado Satoshi Nakamoto. É considerada a primeira moeda digital mundial descentralizada, né? Constituindo um sistema econômico ponto a ponto, que é direto de pessoa para pessoa, né? Sem intermediário. E é responsável pelo ressurgimento do sistema bancário livre, né? E o Satoshi Nakamoto, que é o fundador da tecnologia Bitcoin, né? É um chinês que até hoje ninguém conhece. É, não se sabe se é uma pessoa ou um grupo de programadores, né? O que se sabe da relação de Satoshi Nakamoto com o Bitcoin é que ele deixou uma mensagem em um site de criptografia informando que no dia 31 de outubro de 2008 ele criou essa revolucionária tecnologia aí chamada Bitcoin, né? E logo após a criação, a primeira transação de Bitcoin na história foi no dia 22 de maio de 2009, aproximadamente 8 meses depois da criação, né, lançamento do Bitcoin, que houve a primeira negociação. Um usuário, ele comprou duas pizzas com 10 mil Bitcoins, que na época valia menos de um centavo de dólar, né, cada unidade de Bitcoin, e também era muito fácil de ser adquirida, né? E no dia 18 de dezembro de 2017, que foi o dia do pico máximo do Bitcoin, onde o ativo ele atingiu o valor de 18.737 dólares, aqueles mesmos 10 mil Bitcoins que o rapaz comprou, né, as duas pizzas, ele estava valendo aproximadamente 614 milhões de reais, né? Então, basicamente, é isso. E assim, por que que é tão revolucionária essa tecnologia Bitcoin? É rápido, né? As transações normalmente costumam acontecer dentro de minutos, 2, 5 minutos, 10 no máximo. É, as taxas são bastante baratas, né, em relação ao meio de pagamento tradicional. É, não tem intermediária de pessoa para pessoa, ou seja, não tem um banco, um órgão regulamentador, né? A privacidade, que não revela seus dados. Você tem a vantagem de ser seu próprio banco. É uma arma, né, contra a pobreza. Ele não é inflacionário e não é confiscável, ou seja, o governo não controla. Não tem como o governo meter a mão aí. Então, resumidamente, basicamente, o Bitcoin é isso. Tá aí, o Isaac explicou, bem explicado aí sobre o assunto, né, sobre o que é criptomoeda, Bitcoin, e as paradas. Legal, beleza? Mano, a nossa igreja ela voltou ativa, né, a comunidade que eu faço parte, a comunidade local que eu faço parte, a gente voltou ativa, nós temos uma série de mensagens sobre a Tulip, né? Sobre os 5 pontos do calvinismo, que é onde a gente crê, que é o que a gente crê na real. E nessa semana eu falei sobre depravação total. E foi muito da hora, mano. Foi muito da hora ter esse reencontro. Fiquei triste, né? Pelo fato de dois irmãos que são realmente da igreja, né, não poderem comparecer. Um estava fazendo concurso, o outro, o ônibus dele atolou. Sim, o ônibus dele atolou. Você vê o estado da situação. E mais uma, nós podemos nos reunir ainda. E foi muito da hora, mano. Foi muito da hora poder voltar, encontrar essas pessoas que eu amo pacas, poder voltar a falar de Jesus, poder voltar com todo o gás, né? Cada ano que passa, o Adoração Livre, que é a comunidade que eu faço parte, ela se renova em Cristo. Cristo, ele tem cuidado de nós. Ele não tem deixado com que a gente se abale, com que a gente desista. Ele sempre tem cuidado de nós. Isso é muito importante reconhecer isso, né? Porque muita gente me conhece, muita gente que me escuta, ou me conhece por algum trabalho que eu faço, seja por música, ou seja por blog, deve pensar que eu sou um cara bem desviadão, né? Bem loucão, que não serve Jesus. Muito pelo contrário, mano. Eu sirvo a Jesus de coração aberto. Eu amo Jesus e Jesus pra mim é meu tudo. Ele é a minha razão. É o que dá sentido pra minha vida. Mesmo essas palavras muitas vezes não sejam refletidas em ações, porque eu peco muito, falho muito, sou um dos filhos de Deus mais rebeldes que ele tem e que ele insiste em amar, mas amo ele demais. E ele tem cuidado da minha vida, graças a Deus, graças a ele mesmo, né? E tem sido da hora. Mano, eu continuo revoltado com o São Paulo Futebol Clube. Perdemos mais uma. E cara, quem que não fica puto, né, mano? A gente conseguiu ser eliminado por Tajeres, Tyleres, sei lá. Toda vez agora o pessoal me zoa botando foto de Tyler no status do WhatsApp, no Facebook, me marcando em meme. Cara, nem dói mais. Sabe aquela música do Zé Neto Cristiano? Já doeu, agora não dói mais. Tanto fiz que agora tanto faz. Então o São Paulo pra mim tem sido isso, né? Tá com 3 semanas que eu não uso, não visto uma camisa de São Paulo. Tenho duas. Tá com 2 semanas que eu não visto uma camisa de São Paulo por vergonha. Não pelo clube em si, né? Porque o clube é muito maior do que esse time de bosta que tá aí, essa diretoria. Mas pelo que tem apresentado, né, mano? E, cara, é muito pesado você. Sei lá, a diretoria investiu em Hernanes, trouxe o cara da China, investiu em Pablo, o cara acabou de ser campeão pela Sul-Americana com o Atlético Paranaense, investiu em contratações, trouxe o Thiago Volpi, um goleiro que era o que faltava pra nós, investiu em jogadores de médio, né, médio porte, né, tipo o William Farias, o Léo, e o Vinícius, pá, Birubiru, que até agora o cara nem jogou, e jogou poucos jogos. E, mano, você monta um time e você... As únicas competições que você tá jogando é o Campeonato Paulista e a pré-Libertadores. Você consegue ir mal no Paulista, né? E você consegue ser eliminado na pré-Libertadores. Sabe, algo que não dá de compreender. Porque você monta um elenco... Você monta um elenco pra Libertadores. O seu objetivo é Libertadores. Você quer passar na Libertadores... Você não trouxe o Hernanes pra jogar o Campeonato Paulista. Você não trouxe o Pablo pra ser campeão paulista, não. Você montou esse time, ao menos que dá pra entender, é que é pra ganhar chegar pelo menos na semifinal de Libertadores. Mas não, mano. O que a gente viu foi uma equipe frágil, fraca, perdendo de 2-0 na Argentina, e em casa, no Morumbi, empatando 0-0. Então, dói no torcedor, né? Como eu já falei, em mim já não dói mais, porque já tô acostumado com isso. Acho que daí pra pior, né? Não espero coisas boas do São Paulo. Infelizmente, né, mano? Infelizmente, porque é o clube que a gente ama, né? O clube que a gente... que eu cresci aprendendo a amar esse clube. É o time do meu pai, o time que meu pai incentivou pra que eu torcesse. Então é complicado, mas fazer o quê? Mano, outra novidade aqui do nosso blog é que toda segunda-feira agora vai ter texto, né? Uma série de textos que eu estou elaborando chamada Orações Perdidas. O que é Orações Perdidas, mano? Qual o significado? Orações Perdidas são aquelas orações que não se parecem com orações. São coisas que a gente acha que não é oração. São coisas que a gente acha que Deus não tem nada a ver com isso. E por isso que a gente não faz elas, né? Que a gente não ora elas, então são coisas que passam desapercebidas muitas vezes durante o dia, por a gente achar que não merece, Deus não, a gente não merece falar aquilo pra Deus ouvir, tá ligado? Então são textos que eu vou escrever, obviamente, né? E vou publicar toda segunda-feira lá no blog. Então você que acompanha pelo Spotify, sabe que a gente tem um blog, tá? Teólogo de Quinta. Então você procura lá, Teólogo de Quinta, no Google. Então coloca Teólogo de Campo de Futebol, que é o antigo nome do blog. Agora é só Teólogo de Quinta mesmo. Coloca Teólogo de Quinta no Google lá. Você vai encontrar um blogzinho lá que tem texto toda segunda-feira. Você pode seguir nós lá. E ficar atento, né? Temos também página no Facebook. Você pode ficar atento que a gente vai postar as coisas lá. E é isso, mano. Orações Perdidas vai ser uma série de textos muito da hora que a gente vai falar sobre isso, sobre essas coisas, a respeito de como o cotidiano, né, a nossa rotina afeta a nossa espiritualidade. E isso vai ser muito da hora, mano. Falar sobre isso vai ser muito da hora mesmo. Agora vamos pra um assunto sério, mano. Vamos pra um assunto que vale a pena a gente conversar aqui. O assunto é conversão. O que que é conversão? Mano, tem um podcast só sobre isso, inteirinho. Se você quiser ouvir algo bem aprofundado, com pessoas que realmente entendem do bagulho, você pode ir lá no blog Outro Ponto, né? Vou pedir pro Fio deixar o link aqui, se ele conseguir achar. Blog Outro Ponto. Que era o blog inteiro, era eu, o Fio, o Natanael, um abraço pro Natanael aí, a Brenda, né? Nós tínhamos um podcast que era bem da hora. E mano, conversão. Por que que eu resolvi falar desse assunto? Recentemente, uma amiga minha, ela voltou pra igreja, né? Ela voltou pra Cristo, vamos colocar assim. Voltou pra Cristo. E ela renunciou a algumas coisas, né, que ela fazia, ela fez durante esse período que ela estava afastada da fé. Então ela renunciou a algumas coisas que ela fazia e conversou comigo, né? E eu, claro, né, respeitando-a, com base em Romanos 14, como Deus pede pra gente respeitar as diferenças entre pessoas da mesma fé, entre pessoas que são mais fracas e pessoas que são mais fortes, pá. E aí, mano, eu tava pensando a respeito de pessoas que se desviam e voltam pra Deus, se desviam e voltam com frequência, com bastante frequência, né? Eu fico, caramba, será que essas pessoas, elas realmente passaram pelo processo de conversão? Elas realmente reconheceram Deus como seu verdadeiro salvador? Ou foi apenas uma metamorfose, mano? Ou foi apenas um período de mudança, de transição na vida dela, e que ela achava que era conversão? Foi só um período onde ela deixou de fazer algumas coisas que era considerado ilícitas, né, na visão da igreja que ela ia, na visão das pessoas que a cercava, e começou a frequentar a igreja com mais frequência, começou a fazer parte do grupo de jovens, enfim. O que faz com que a pessoa não consiga se permanecer na fé? Porque assim, eu falo de uma visão, eu posso até estar equivocado, mas por exemplo, eu, desde que conheci a Cristo, eu só tive momentos de esfriamento, momentos, por exemplo, de não ir à igreja, momentos de fazer coisas erradas, realmente, mas o meu coração sempre estava voltado para Deus. Ou seja, eu sabia que aquilo não combinava comigo. Ou seja, eu tinha passado pela conversão, estava afastado da fé. O que é comum, você tá, sei lá, você tá frio. Agora, desviar-se, mano, é você tirar Deus totalmente do seu caminho, né? O próprio nome já diz, desviar. É um desvio de percurso. É você tirar Deus totalmente da sua vida, das suas prioridades, de colocar outras coisas, ou outros deuses, né? E comigo isso nunca aconteceu. Comigo nunca aconteceu esse desviar-se, de tirar Deus do centro da minha vida. Aconteceu já de eu ficar muito de frieza, muito de não querer mais orar, de não querer mais ler Bíblia. E assim, obviamente, o pecado reinou, né? O pecado abundou, mas hoje abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus, aleluia. E assim, e a minha mãe até falou, né? Conversando com minha mãe sobre esse assunto, minha mãe falou, oh, graças a Deus. Eu falei, espero que tenha sido uma conversão de fato, né? Porque assim, mano, O que acontece é que as coisas acabam sendo muito pragmáticas, né? A conversão ela não passa mais a ser um ato salvífico. Você não se converteu a Deus de puro coração e a partir daquele momento você está super entregue a Ele e não tem mais nada na sua vida. Quem está falando para você que é um calvinista chato, né? Porque eu acredito que na graça irresistível e eu acredito também na perseverança dos santos. Eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre. Então não existe esse negócio de você ficar se desviando, sabe? Não existe esse negócio. Na minha cabeça não entra esse negócio de que você saiu da fé, voltou pra fé, saiu da fé, voltou pra fé de novo, saiu da fé, voltou pra fé, saiu da fé, aí voltou pra fé, aí saiu de novo, sabe? Pra mim, na minha cabeça, não existe isso. Ou você pertence a Deus, ou você não pertence a Deus. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Jonathan, tu tá sendo muito radical. Bom, que seja, mas é o que eu acredito, mano, que funciona na prática. Na prática é assim. Sabe, na prática é assim, porque não adianta a gente ter uma vida de igreja, que é outra coisa questionadíssima, questionável, vida de igreja, algo questionável, porque, sei lá, você frequenta os cultos, quarta, sexta, sábado e domingo, digamos, ou quarta e domingo, ou sábado e domingo, você frequenta os cultos, beleza. Mas durante a tua semana, mano, tu não faz nada pra Deus. Durante a tua semana, teu coração não tá em Deus. E outra coisa, isso na tua vida, ela não transparece. Porque você não demonstra ser parecido com Cristo. As suas ações continuam sendo ações de uma pessoa que não tem Deus nenhum. Ou que tem você mesmo como seu próprio Deus. O seu coração como seu próprio Deus. Isso é uma parada que realmente me incomoda. Então, cara, se você tá afastado da fé... E se você acha que, caramba, nunca passei por uma conversão de fato, que eu passei foi um momento de emoções, onde eu tava muito fervoroso, eu queria orar, eu queria ler a Bíblia, porque meus amigos me incentivavam, mas eu nunca senti essa conversão de fato. Então, mano, procure Jesus, procure Deus, de fato, tá? Não seja essa pessoa, não seja esse cara, não seja essa mulher, essa mina, que fica toda hora... se afastando da igreja e voltando de novo, se afastando da igreja e voltando de novo, porque assim, mano, você tá perdendo tempo, sabe? Você tá perdendo tempo enganando as pessoas, enganando você mesmo, enganando as pessoas, dizendo que é crente, dizendo que não é, sabe? Já leu aquela parte da Bíblia que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, na verdade pertencem a Ele, né, na verdade serão salvas? Então, mano, você tá sendo mais um cara que tá falando Senhor, Senhor pra todo mundo e não pertence a Deus de fato. Então cuidado com isso. Abra o olho com isso, mano. Beleza? Então, galera, é isso. O podcast de hoje foi isso. Foi curtinho, né? Como eu falei, sem roteiro. Hoje foi bem na tora mesmo, né? Foi bem, como a gente fala aqui no Acre, foi bem na tora. Foi bem rápido. Mas... como eu falei, como eu prometi no início desse podcast, vai ter um podcast duplo aí na próxima semana. Não sei se vai ser na próxima semana. Pode ser nessa, pode ser na próxima, pode ser na outra. Mas só pra gente compensar aí o podcast que não foi ao ar na semana passada. Beleza? Então peço até perdão pra vocês por isso novamente. E podem ter certeza que irei compensar vocês, beleza? Então, cara... se você tá ouvindo pelo Spotify, segue aí o nosso Spotify, segue aí a nossa página no blog também, né, no Facebook, me siga no Instagram, arroba o Neymar do time, beleza? Acompanhe os textos no blog também, que vai sair toda segunda-feira. E tamo junto, mano. Você tem sugestão, você tem dúvida, você tem sugestão de pauta, quer fazer parte, quer mandar o seu áudio pra nós, pra você aparecer aqui no Teólogo de Quinta, mano. O número tá aí no feed, tá aí no link aí, né? Link não, tá aí na descrição aí do episódio no blog. E eu vou falar aqui pra você, beleza? 9604-7237, DDD68, beleza? Se você não ouviu, não gravou aí, pausa aí o episódio, escuta de novo aí. E manda pra gente, manda o seu áudio, vamos criar um grupo aí, vamos fazer parte do grupo do WhatsApp aí pra gente trocar ideia, trocar experiência, beleza? Tamo junto, mano, vamos pra frente, Cristo na frente sempre, até a próxima quinta-feira, fui!